Pare, pare de vez com esse preconceito. Assuma quem você é e viva do seu jeito. Somos diferentes em escolhas, mas somos iguais em direitos. Por isso que pedimos seu respeito. Pare, pare de vez com esse preconceito. Assuma quem você é e viva do seu jeito. Somos diferentes em escolhas, mas somos iguais em direitos. Por isso que pedimos seu respeito. Viva a liberdade de ser o que você é.